Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversa Esquina e hoje subimos ao palco. That's good, don't it? Your city, you did it all and more, broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again. Oh, wanna do something right, but we could do something better. Ain't no time like tonight, and we ain't tryna save it for later. Stay out here living the life, yeah. Nobody cares who we are tomorrow, morning. And I got that little something I like, the little something I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray, astray, yeah. Your love's a weapon, give your body some direction. That's my aim. Then we could take back the night. Come on, use me up until there's nothing left. Take back the night. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your breath. Take back the night. Ooh, don't know when the sun is rising next. Take back the night. So if the feeling's right, then raise your glass and let's take back the night. Take back the night. They gon' try to shut us down, but I'd be damned if we gon' let them. Take back the night. Take back the night. You know you gon' mess around and find out there ain't no one better. Take back the night, yeah. Real, there's not too many. No one but you in crowded rooms, we can do anything. Attraction can drive you crazy. When you're moving, you go crazy. That's incentive for me. Wanna do something right, yeah. We could do something better. There ain't no time like tonight, and we ain't tryna save it for later. Stay out here living the life. Nobody cares who we are tomorrow. And you got that little something I like, that little something I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray. Stay, yeah. Your love's a weapon, give your body some direction. That's my aim. Then we could come on, use me up until there's nothing left. Take back the night. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your breath. Take back the night. Ooh, don't know when the sun is rising next. Take back the night. So if the feeling's right, then raise your glass and let's take back the night. Shut us down, but I'd be damned if we gon' let them. Take back the night, take back the night, ooh. You know you gon' mess around and find out there ain't no one better. Take back the night, break it down, break it down, mess mess around and find out there ain't no one better. And the horn say, alright. And the horn say, and the horn say, good, good to me. And the horn say, alright. Who's taking over? Começamos assim em grande ritmo com o Mr. Justin Timberlake, que deu um grande concerto no Rock in Rio de Lisboa no passado dia 1 de junho. Não, ele não é o nosso convidado. Regressamos assim a mais um Conversa de Esquina e hoje novamente no feminino. E subimos ao palco. Porquê? Porque recebemos a atriz e também a apresentadora Teresa Tavares. Muito boa tarde. Boa bem-vinda. Tarde. Obrigada. Obrigado por dispensares um dia de praia para estar aqui nas Conversas de Esquina. Estão 38 graus lá fora. Pensamos nós. Este programa sim é em direto. Teresa, muito obrigado por teres aceito o convite das Conversas de Esquina. E primeira pergunta, acho que é a mais adequada para iniciarmos esta conversa. Ser ator, ser atriz, está na moda? Eu acho que ser famoso provavelmente está na moda, ou a sério, acho que é basicamente isso que eu acho. Acho que ser ator ou ser atriz é diferente disso, embora possa contemplar. E é muito agradável que o nosso trabalho seja visto e reconhecido. Portanto, ser ator pode fazer com que fiques famoso, espera-se que tenhas sucesso, que os teus trabalhos sejam vistos, mas acho que às vezes se confunde um bocadinho as coisas. Acho que está na moda ser famoso, toda a gente quer aparecer em todo lado, as redes sociais são sucesso e ainda bem, porque estamos todos ligados. Ser ator é outra coisa. Fizeste parte também da nova geração de atores, vês outra geração também a aparecer neste momento. Achas, e pegando aquilo que tu disseste, querer ser famoso, achas que esta geração de novos atores, de novos talentos, tem as bases específicas também para triunfar? Ou existe muito essa caça ao protagonismo, essa caça de uma entrada direta num mundo da fama que se deseja ter, de um protagonismo das capas que se quer ter, de ser reconhecido não pelo talento, mas sim pelo aparecer? Eu acho que não se pode generalizar. Eu acho que há imenso talento em todas as gerações. É evidente, quer dizer, eu não tenho nada que achar, isso é uma coisa que salta à vista. E não gosto de generalizar. Essa questão das modas é que às vezes me faz um bocadinho de confusão. Mas não, acho que não há que generalizar. Há sempre, em todas as gerações, pessoas cheias de talento, cheias de energia, cheias de vontade de trabalhar. Com o tempo... ver se há as pessoas que persistem, ver se há a maneira como gerem as suas carreiras, portanto, acho que depois o tempo alinha isto tudo. O que é que levou a ser atriz? Olha, eu acho que o momento em que eu decidi verdadeiramente que queria ser atriz foi a primeira vez que eu senti uma não foi por eu ser educada num meio que tivesse muito ligado, porque eu sou do Ribatejo, quer dizer, não há próprio, que tu também és lá, não há propriamente teatros em todas as esquinas, nem sequer salas de cinema em todas as esquinas, mas o que aconteceu foi, eu tinha uma curiosidade em relação ao cinema, sobretudo, e houve uma vez, eu tinha aulas de piano, e achei que não tinha nascido para tocar piano, e de facto não nasci. E lembro-me de falar com a professora que me dava aulas de piano e dizer que gostava de experimentar fazer teatro, porque se o cinema me apelava daquela maneira, eu queria experimentar, porque acho que tens de experimentar as coisas. E quando subi ao palco pela primeira vez, nunca me tinha sentido tão livre. Achei que aquilo era a minha forma de expressão. Então, a partir daí percebi, ok, é isto que eu tenho de fazer. É quase como um bichinho. É mais do que isso. Eu acho que é mesmo uma forma de expressão. É mesmo a tua vida. Sabes? Eu provavelmente consigo exprimir melhor através dos meus papéis e através do meu trabalho do que se calhar aqui a falar contigo. Percebes? Sim. Acho que é isso. Mas tens aí muitas Teresas escondidas que precisam desse lado de seres atriz para serem cá para fora, para dizerem estamos aqui, estamos vivas. Acho que é mais outra coisa, acho que é mais justamente, nós somos muitas coisas, elas não estão propriamente escondidas, mas sim, elas estão cá e dependendo dos trabalhos que te surgem, da fase da vida em que tu estás e tudo mais, manifestam-se de diferentes formas. Não é propriamente pela necessidade de as de manifestar, ah, eu agora tenho aqui uma escondida, não. Mas são uma espécie de, como se fossem cordas que tu vais puxando. E também é um processo muito enriquecedor, se pensares nisso, humanamente, à medida que se passam anos sobre o teu trabalho e tudo mais. Por isso é que a Meryl Streep, por exemplo, que é uma atriz extraordinária, com os anos então, aquilo é absolutamente... é absolutamente comovente vê-la trabalhar, é absolutamente... a complexidade e ao mesmo tempo a simplicidade que ela já consegue pôr em cada um daqueles papéis, porque estão lá muitas Meryls. Mas ser ator, ser atriz é como ser psicólogo nós próprios, é quase como ir ao terapeuta e exorcizamos um bocadinho as coisas que somos na vida real, ou não colocas muito do que é teu, da pessoa que tu és hoje em dia naquilo que fazes, nos papéis que tens. Não, tu tens de colocar sempre o que tu és nos papéis. Sim. De outra forma, quer dizer, és tu que o estás a fazer. É um, por muito que a personagem aparentemente seja diferente de ti, ou enfim, aquela conversa, esta personagem de facto é muito diferente de mim, pode ser muito diferente do que eu sou no meu dia-a-dia, sim, ou do que eu mostro no meu dia-a-dia, ou pode reagir de uma forma muito diferente daquela que eu reagiria, mas evidentemente que eu tenho de pôr tudo de mim naquela personagem, eu tenho de pôr tudo de mim naquele ponto de vista sobre a vida, porque senão ninguém vai acreditar, não é? Mas hoje levas as personagens para casa, nunca as levaste, como é que vives essa dicotomia de existirem basicamente quase duas pessoas no teu dia-a-dia? Existem muito mais do que duas. Opa, como? Sabes, não é uma questão de levar para casa ou não. Tu quando estás a trabalhar e uma das coisas que evidentemente, isso acho que é com qualquer artista, não é só com o ator, tens noção de que aquilo acaba naquele momento e tu quebras, não é? Mas não há propriamente para mim essa coisa do leva para casa ou não leva para casa. Estás a viver um processo, percebes que ali estás a trabalhar, portanto condensas toda a tua energia para aquela personagem e depois sais e a tua energia vai para outras coisas, mas não há, acho que não há propriamente essa coisa de deixar ou não deixar. Ela está lá, as personagens estão lá. Tu vais desenvolvendo, quando chega a altura pões em prática e as coisas estão sempre lá. Não acredito muito nisso de, ai, agora deixa em casa, não. Mas há um cordão umbilical que fica. Tu vais acumulando as várias personagens que vais fazendo. O que é que elas te ensinam a ti, por exemplo? Ensinam-me essa coisa. Não acho que haja um cordão umbilical nesse sentido, mas... Distancias-te com facilidade. Acho que aprendes facilmente. Facilmente. Aprendes, acabas uma, depois vais começar outra. Portanto, tens de fazer um luto, regra geral, e felizmente, porque é sinal que temos muito trabalho, relativamente rápido. Mas claro que não achando eu que seja uma questão de cordão umbilical, porque lá está, nós somos tanta coisa que elas conseguem cá estar todas e mais que venham, acho que evidentemente que aprendes muito com todo e qualquer trabalho, quer dizer, porque são processos diferentes, porque passas, porque estás a trabalhar com pessoas diferentes, porque no nosso caso vais explorar outras partes de ti, dependendo da personagem. Sim, são processos altamente enriquecedores. No trabalho em televisão, quase com a produção que tens tido, quase industrial de novelas e de séries, dá para ficar fragmentos das personagens que vais fazendo? Essa rapidez em fazer os projetos que aparecem como referiste, e dá para sedimentar as coisas que tiras de cada uma das personagens, ou vai-se esvanecendo? Eu acredito que ficam sempre coisas, porque és tu que estás a fazê-las, portanto isso é inultrapassável, ainda que tu quisesses limpar completamente, ainda que tu queiras limpar completamente, que caíste no chão há duas horas, sim, não consegues, sim, sim. É uma coisa sobre a qual tu não tens domínio, portanto evidentemente que ficam sempre. Agora, evidentemente que há processos que te permitem aprofundar mais as coisas e há personagens que te permitem ir mais fundo em algumas matérias, isso depois difere de processo para processo, mas que evidentemente fica tudo cá, claro que sim. Já somos o Brasil da Europa no que respeita à produção de novelas e de séries, já atingimos esse objetivo ou é impossível chegar lá? Não sei, a questão é, a Globo é uma estação de televisão poderosíssima, mas quisemos imitar. Achas que é imitar, não acho? Não é questão de imitar, quisemos, se calhar expressei-me mal, mas quisemos importar um bocadinho daquilo que era a Globo para uma realidade portuguesa. Sim. de produzir cada vez mais. Sim, acho que isso é positivo, e acho que isso é positivo, tanto que isso reflete-se na quantidade de público que vê a ficção nacional e que apoia e que gosta do nosso trabalho. Não sei se pode comparar com a Globo, porque de Sim. facto a Globo é uma máquina de produção gigante, mas acho que o caminho fácil é fazer, portanto é altamente positivo que se faça cada vez mais. Mas já temos uma cultura de novela em Portugal, as pessoas já estão educadas para aquilo que são as novelas, para distinguir a realidade da ficção. Também crescemos nesse campo. Com as brasileiras, não é? Sim. E também com as portuguesas. Se calhar, eu agora ia dizer. Sim. Bom, eu ia dizer que tinha 25 anos, mas já ninguém acredita. E eu lembro-me quando era miúda passavam basicamente novelas brasileiras. E é isso, também, as brasileiras também te educaram, também te começaram a habituar. De qualquer maneira, eu acho que em relação a Portugal, as pessoas veem de facto muita televisão. Se é preciso educar as pessoas em algum sentido, então é fazê-las ir ao cinema. Ao teatro as pessoas também vão, mas fazê-las ir ainda mais ao teatro. Acho que não há problema em... Sim, as pessoas aderem naturalmente à televisão, veem e suportam os projetos que surgem. Acho que se calhar é pensar mais em educar as pessoas para irem mais aos museus, para irem mais ao cinema. O cinema precisa muito de público, para irem mais ao teatro e por aí fora. A palavra saudade aplica-se quando se fala contigo do curto-circuito? Sim, foi uma experiência muito, muito gira, muito de uma grande espontaneidade. Eu não tinha. Eu fui para o casting por acidente e todo aquele processo foi acontecendo por acidente, o que vem bastante a propósito, tratando do curto-circuito, mas foi completamente acidental. Sim, foi muito, muito divertido. Ainda hoje, quando eu vejo um festival de verão, ou quando vou a um festival de verão, apetece-me mesmo ir apresentar ou falar com alguém que está a tocar, ou assim. Foram 2 anos, cerca de 2 anos, acho eu. Eu passou por lá imensa gente que eu admiro imenso e com quem eu aprendi imenso. O Rui Unas, o Bruno Nogueira, o Diogo Beja, o Alvin, quer dizer, o Rui de Pedro Tendinha, na altura, também tinha lá a sua rubrica de cinema, o Nuno Marco também, com quem eu depois também voltei a trabalhar. Foi uma altura muito rica e foi uma experiência daquelas irrepetíveis, porque acho que estava toda a gente naquela altura a começar a trabalhar em televisão e eu nem sequer pensava ser apresentadora, como de facto não sou atriz, mas aquilo era tão espontâneo, era tão divertido, que é absolutamente inesquecível. Sim, saudades, claro. Fica a sensação que ajudaste a fazer crescer também aquela que é considerada por muitos a geração de ouro do curto-circuito, porque fica a muito... sério? Não sim, sabia, mas gosto fica, muito de saber. Sim, porque fica aos comentários recorrentes àquilo que hoje é o curto-circuito e aquilo que foi, e surge sempre o teu nome, do Beja, do Nogueira, do Alvin, como a geração dourada do curto-circuito e que realmente fez crescer aquilo que é o espírito do curto-circuito. Nunca viveste muito com essa realidade? Não tinha noção que se falava da nossa geração como Sim. sendo uma geração de ouro, sinceramente. Por isso é que fico alegremente, fico muito, muito feliz que se diga isso. Eu acho que aconteceu, é engraçado, correndo o risco de fazer aqui, não é uma inconfidência, mas tem graça, estando a falar sobre isso. No ano passado, eu creio que foi quando saiu o Collider em Portugal, eu fui dar uma entrevista ao Curto Circuito e foi-me sugerido apresentar nesse dia o programa, por Sim. brincadeira, porque já não apresento há 10 anos, ou mais de 10 anos, e eu apresentei com a Maria Botelho Muniz. E quer dizer, hoje em dia o curto-circuito é muito diferente, tem muito, Sim. nós fazemos 3 horas, eles agora têm 1 hora, está muito mais ligado ao Twitter e ao Facebook e às plataformas todas virtuais, tem um teleponto, que é uma novidade. Que não tinha, sim. Não, de todo, portanto foi... Eu olho, de repente, quando eu vi o teleponto agora, fiquei, oh meu Deus, realmente passou algum tempo. Enfim, isto para dizer que às tantas eu apresentei com a Maria, evidentemente que ela é a apresentadora, eu estive lá com ela, e foi muito giro porque no final o produtor, que já era produtor na altura, que é o Pedro Miguel Paiva, que me ensinou imensa coisa e que me aturou imenso, porque de facto aquilo era tudo de improviso, e eu tinha 18 anos, e portanto tens a experiência que tens e é pouca. Veio ter comigo e disse uma coisa muito gira, que foi obrigada porque voltaste a fazer o programa com o coração. Que era okay. o que tinha o programa no vosso tempo, era sempre feito com o coração. Até por força das circunstâncias, porque eram muitas horas. Tinhas menos esta questão toda de poderes ir às redes sociais. Não tinhas redes sociais na altura, creio eu. era muito mais humanizado na altura, quando se fazia o curto-circuito há 10 anos, era muito mais humano. Que geração de jovens, e tu tiveste essa experiência a apresentar agora neste novo formato, que diferença é que vês entre os jovens daquela altura de há 10 anos atrás e estes? Já são filhos do digital. Sim, eu acho que... especificamente, eu fui ao curto-circuito uma vez, portanto é uma experiência muito pequena. O que eu senti mais foi que a comunicação era muito mais através das redes sociais, não era só através da televisão. Eu lembro-me, repara, quando eu comecei a apresentar o curto-circuito, nós já devíamos ter um site, mas a comunicação com o público era feita através de faxes. As pessoas mandavam faxes. O fax caía de uma estrutura que havia lá atrás no cenário, caíam folhas de papel branco, e nós líamos o que as folhas diziam, e era assim que comunicávamos com o público, e assim via telefone. A grande diferença que eu noto, evidentemente, é que hoje em dia as pessoas estão a mandar mensagens pelo Twitter e pelo Facebook, e estão a acompanhar, é muito menos só uma via de comunicação, e se calhar tens razão, se calhar é menos... É sempre estranho dizer mais ou menos pessoal, porque estás a falar de televisão, sim, portanto, é com as devidas distâncias. Mas era uma experiência provavelmente mais próxima, talvez. E foi por isso que ficou também o culto? Ficou também a saudade de quem vê? Não sei. Acho que também pode ter... Acho que deve ter havido uma série de fatores. Repara, na altura... Ou quem viu o programa na altura tem saudades de ser jovem outra vez. Pode ser isso, pode ser a questão dos canais por cabo. Na altura não havia tantos canais por cabo como agora. E a televisão por cabo também não era tão... Quer dizer, hoje em dia há pessoas que só veem a televisão por cabo. Eu acho que na altura era a novidade da televisão por cabo e o curto-circuito fazia parte de um novo canal que queria ser irreverente e que queria falar à juventude. O facto de ter 3 horas em direto, evidentemente que tu vais... Se tu fazes 3 horas de direto todos os dias, a coisa tem de estar muito humanizada, porque senão tu não consegues manter 3 horas de conversa com aquelas pessoas todas que te estão a ver. É um exercício extraordinário. Agora, quando penso nisso, nós fazemos 3 horas todos os dias. Eu hoje, quando penso, se eu começasse a pensar bem, fazer 3 horas de televisão todos os dias é até assustador. Já nem há liberdade para fazer 3 horas de um programa só em televisão, muito menos no cabo também. E o que aconteceu também, mas acho que aí também pode contribuir para essa questão de um certo culto, ou o que lhe queiram chamar, por ser 3 horas e por estarmos todos a começar e também a ver o que é que funcionava. Por exemplo, nós tínhamos imensas rubricas que eu acho que as pessoas apreciavam imenso. Tinhas uma rubrica de cinema com o Tendinho, eu lembro que havia programas em que nós passávamos metade do programa a falar sobre cinema. E isso cria o culto, esta questão de teres uma pessoa... O António Freitas e o metal. Ah, sim. O António Freitas, havia um dia por semana que era do António Freitas, ele estava o programa todo, mais uma vez presente, a falar sobre metal. O Marinho, a falar sobre hip-hop. Havia mais gente. O Marco, claro. Todas estas pessoas, de alguma maneira, estavam a começar naquela altura... uns com mais experiência e outros com menos. Evidente, o Marco já trabalhava há alguns anos e o Tendinha também, eu acho que era a mais nova. Mas esta questão de tu teres espaços para temas e tudo mais, eu acho que contribui para, primeiro, para as pessoas ficarem a ver e depois para se gerar esta questão do culto, porque encontras ali o teu espaço, é um bocadinho, vais ao teu sótão e aquelas pessoas são quase teus amigos, acho eu. E vocês iam muito pela dinâmica da tentativa-erro, talvez. Vocês tinham essa liberdade e esse espaço para errar e voltar a fazer melhor num outro dia. Também era também um bocadinho por aí que a coisa também se... Sim, eu acho que basicamente era tudo muito... Era tudo de improviso. Nós sabíamos os temas de que íamos falar, cada qual fazia a sua pesquisa, divertíamos-nos muito uns com os outros e era isso, era basicamente isso. Era muito espontâneo, era na realidade, não era menos espontâneo do que esta conversa, com quanto estivéssemos a ser filmados, sinceramente. Mas como é aos 18 anos ser lançado aos lobos, neste caso à televisão, ao não, grande ecrã? Não tens noção disso. Ou melhor, tens noção que tens imensa sorte, porque realmente o meu sonho era ser atriz e eu tive essa sorte de começar a trabalhar como atriz muito cedo, pai, com 16, 17, nos Jardins Proibidos. E depois vou parar a um casting por acidente e chamam-me para fazer um programa em direto onde tenho esta experiência extraordinária. Não tens propriamente noção dos lobos. Eu lembro-me de estar muito feliz por estar a fazer o que eu gostava todos os dias. Sabes, não é, assim. Não é uma, não, não há espaço para te assustares, porque tens muitas coisas com que lidar. Mas qual foi a primeira vez que disseste para ti própria, ok, eu apresento o curto-circuito? Qual foi a abordagem ou o direto em que te caiu a ficha e, ok, sou vista por este e por aquele público? Acho que foi logo no início, porque aquilo, havia um casting, eu fui escolhida no primeiro casting, a público, aqueles castings que eles fazem no curto-circuito, em que várias pessoas vão a casting, sim. E há uma votação do público. Ok, sim. E eles escolheram-me, e eu na altura estava também a trabalhar como atriz. E eu não esperava mesmo ficar... Quer dizer, não era porque eu não esperasse não ficar, eu não estava a criar nenhuma expectativa. E quando eles me disseram, quando eles anunciaram a minha vitória, eu fiquei de facto em estado de choque, fiquei mesmo surpreendida, não estava à espera. E eles disseram, ok, então agora vamos, e havia um festival na altura, eu creio que era Vilar de Mouros, ou Paredes de Cora, já não sei. E então, ok, vamos passar o fim de semana e vens fazer os diretos connosco, de Vilar ou de Paredes, já não me lembro. Eu disse ok, e eu lembro-me que me caiu a ficha quando estava a fazer um direto no festival, e de repente disse ok, porque tens as pessoas à tua volta, e iam tocar os Morshiba nessa noite, e eu gosto imenso dos Morshiba, e eu estava a fazer um direto para o curto-circuito com o Unas, e pensei ok, isto está a acontecer. Voltarias hoje a pegar num projeto de televisão, não no mesmo formato, era praticamente impossível, mas neste curto-circuito, voltarias? Ah, como apresentadora? Sim. No curto-circuito provavelmente já não fazia sentido, sim. Não é? Mas sim, se surgirem projetos aliciantes, eu à partida estou aberta a qualquer sugestão, percebes? Depois depende do que... Olha, depende do que surge, depende do tamanho do desafio, depende se eu acho que, de facto, tenho alguma coisa a acrescentar ao programa, neste caso. Mas sim, sou completamente aberta. Qual é o lado de ator que fica num apresentador? Eras atriz quando apresentavas também o curto-circuito? Sentiste necessidade, por vezes, de maquiar um bocadinho aquilo que sentias ou aquilo que estavas, situações do dia-a-dia que não terias lá para aquele programa? É um exercício que ajuda-te a crescer também agora na área em que estás mais envolvida? Tratando-se de um direto, eu acho que eu depois já tive uma experiência como apresentadora sem ser em direto, eu acho, ok, que era um programa também muito diferente, mas eu acho que o facto de ser em direto ajuda, muda bastante, sim, as coisas. Evidentemente que há um lado de espontaneidade, de improviso que tu utilizas nas tuas áreas, e isso nem sequer tem a ver com o facto de estás a maquilhar ou não emoções ou o que seja, porque no fundo tanto ser um bom apresentador como ser um bom ator tem a ver com seres capaz de tirar a máscara, independentemente do que estás a mostrar, se estás a mostrar uma personagem, uma parte de ti que trabalhaste num sentido, ou se estás como apresentador a comunicar com o público diretamente, mas acho que o improviso, a espontaneidade são absolutamente comuns a um direto de televisão ou a um ensaio de teatro ou à espontaneidade que um ator tem de ter a cada momento, esta questão de estar absolutamente no presente, a responder no momento, isso é comum às duas áreas. Nunca colocaste em dúvida a Teresa Tavares, apresentadora, e a Teresa Tavares, atriz? Nunca colocaste em dúvida uma destas Teresas, ou quando apresentavas o curto-circuito, ou quando tiveste mais experiências de apresentação, nunca colocaste a hipótese de dedicares só a essa vertente? Ou ser atriz e o pisar o palco acabou por ganhar? Acho que nunca coloquei, mas também não foi por... Aconteceu, foi assim, não sei explicar. Eu quando fui para... Aliás, sei explicar, eu quando fui para o curto-circuito já trabalhava como atriz e era, sim, isso que eu queria ser. Foi uma experiência maravilhosa no curto-circuito, mas eu não... O que eu queria era ser atriz, portanto, nunca coloquei de parte convites que pudessem surgir e tudo mais, mas foi uma espécie de seleção natural da vida, não foi uma coisa em que eu tenha pensado muito, se queres que te seja sincera. Fizeste parte dessa produção dos Jardins Proibidos, uma das primeiras produções a nível nacional no que a novelas diz respeito. Olhando para o agora, para 2014, o que é que mudou de substancial enquanto se faz uma novela? Olha, tecnicamente houve evoluções, evidentemente. Também produzimos, hoje em dia produzimos muito mais do que se produzia na altura. Acho que basicamente isso mudou. Há mais atores também. o facto de produzires há 14 anos mais coisas faz com que, obviamente, todos tenhamos mais experiência. E é mais qualidade. Eu acho que, genericamente, sim. Sim. Se bem que eu costumo sempre dizer... Quer dizer, há 20 anos as coisas não tinham menos qualidade. Haviam, era outro tipo... Os mecanismos que nós tínhamos para trabalhar eram diferentes. Percebes? Porque também me custa dizer que havia menos qualidade e que agora há mais. É uma expressão... É esquisito dizer isso. Sim. O que eu acho é que hoje em dia houve uma série de evoluções técnicas, temos mais experiência e isso permite-nos levar as coisas por outros caminhos. É um sinal dos tempos também, quer dizer... há uns tempos vi uma série na RTP Memória e a questão era um sinal dos anos, que era dos anos 80 talvez 80. Os anos 80 eram aquilo, portanto aquilo estava bastante bem feito para os anos 80, e é isso, percebes? Não sei comparar, mas acho que sim, acho que o facto de produzirmos muito traz-nos coisas muito positivas. Saindo aqui um bocadinho da televisão, achas que os portugueses viraram as costas ao cinema e ao teatro? E há pouco falámos sobre isso, dos portugueses precisaram, necessitaram neste caso, de ir mais vezes ao teatro e ao cinema. Achas que houve ali um corte de relações que ainda está por sarar? Olha, em relação ao teatro, e eu falo se calhar pela minha experiência, mas além disso, além de ser atriz e trabalhar em teatro, sou uma espectadora assídua, e parece-me que as salas de teatro têm muita gente. É um mito. É um mito de que as salas estão vazias, não estão nada vazias. Sim. Quer dizer, a minha experiência é mais de Lisboa, mas também já trabalhei no Porto, vais ao teatro e as salas, e eu acho que nunca vi uma sala vazia de todo. E até pelo contrário, vejo salas cheias de público e público a reagir muito bem aos espetáculos e tudo mais. Portanto, em relação ao teatro, acho que há um bocadinho o mito que o teatro está vazio, não está nada. Acho mesmo que não está. Podemos ainda fazer mais, sim. Podemos apoiar mais, sim. Podemos ainda ir mais, sim. As carreiras de espetáculos eventualmente podem ser mais longas nos espetáculos em que se justifique, mas acho que é um mito isso de dizer que as salas estão vazias. Já no cinema, eu acho que é diferente. Acho que, de facto... os portugueses não vão muito ao cinema, especialmente ver filmes portugueses. Acho que era importante que começassem a ir. Não tenho nada que julgar esta situação. Mas os filmes portugueses são vistos de lado por uma concorrência que neste caso, nos cartazes, tem a concorrência norte-americana. Os filmes portugueses são minorizados também devido a isso? Provavelmente, não sei, do ponto de... Sim, faz sentido se pensares, não é? Se tu de repente tens por algum motivo, os filmes americanos fazem tanto dinheiro de bilheteira, porque por algum motivo se paga tanto às cabeças de cartaz, é porque há retorno, senão tu não pagavas aquele dinheiro todo só por... mas acho que, de qualquer maneira, independentemente de eu achar que o público português não vê muitos filmes portugueses, com algumas exceções, evidentemente... mas regra geral, não vês as pessoas a irem muito, a saírem de casa para ir ao cinema ver um filme português todas as semanas. Eu também não parece que o público português vá assim tanto ao cinema. E se calhar não tenho de entrar por aqui porque não tenho dados, não tenho números, mas não sinto que seja de qualquer maneira uma coisa que esteja muito enraizada. Crescemos no teatro, crescemos na televisão e no cinema estagnámos um bocadinho essa cultura de sair de casa para ver um filme. Eu sinto um bocadinho isso, mas se calhar, eu não, como te digo, não tenho números. De qualquer maneira, sob o ponto de vista da produção, nós temos ótimos realizadores de cinema, bastante reconhecidos, inclusive internacionalmente. Tu falas do Pedro Costa, do João Canis, do Manuel de Oliveira, são os três muito reconhecidos. Não sei se isso traduz sempre em bilheteira cá, mas não há dúvida que ao nível da produção e da criação, estamos continuamos a trabalhar a passos curtinhos, de facto. Há muito pouco dinheiro para o cinema, como toda a gente sabe, e não temos uma indústria. Não. Portanto, os passos são, vai-se andar muito devagarinho. Espera-se que as coisas evoluam muito. É preciso continuar a fazer, é isso. Enquanto atriz é mais imponente, há um friozinho no estômago quando se faz teatro ao invés da televisão? Confronto com o público é mais motivante? É sempre motivante. E friozinho no estômago, num momento ou no outro, há sempre, sinceramente. Mas no teatro não te sentes mais exposto ao risco? Neste caso, um pouco de adrenalina também faz parte da profissão? O teatro tem esta questão de ires para o palco com as pessoas ali à tua frente todos os Sim. dias. Evidentemente que isso é de um nível de disposição e de desafio muito grande. E isso, de facto, é incrível. É incrível, é maravilhoso, é fascinante, é assustador também. É esse frio no estômago que tu dizes, sim, é muito real e é muito concreto. Mas devo dizer-te que, por exemplo, no cinema, se tens uma cena, há momentos em que também tens esse frio no estômago. No teatro é evidente que a questão de tu repetires todos os dias e permitires-te e dares àquelas pessoas uma nova experiência todos os dias, porque é disso que se trata, porque não é uma questão de eu não vou lá fazer a mesma coisa todos os dias, vais... é um dia novo para o que se está a passar ali. Isso é um grande desafio e é uma experiência maravilhosa. Mas tenta-se mudar um bocadinho a interpretação de acordo com aquilo que se vai buscando do público, até no próprio momento em que a peça está em cena. Existem pontos de referência para se perceber se há ali um gosto em relação à peça, se é preciso mudar alguma coisa, se há algo ali que não está a correr bem? Não, eu pelo menos falo pessoalmente, não é por aí. Até porque eu tenho grandes dúvidas nesta questão de se uma coisa não está a correr bem, muda-se logo. Acho que isso é muito... Relativo, sim. Muito relativo. Acho que é muito perigoso fazer as coisas especificamente para agradar. Eu não estou a dizer que não... Eu quero muito que as pessoas vejam o que eu faço. Atenção, isto não seja mal entendido. Mas acho muito perigoso a questão de se estar sempre a mudar para agradar um bocadinho mais. Porque acabas por perder... a ligação contigo próprio e uma certa identidade que as coisas têm. Há coisas que são, há espetáculos, por exemplo, mais difíceis, mas que as pessoas saem de lá e não se esquecem deles durante um ano. Isto não tem a ver só com a reação imediata do... Enfim, acho perigoso estar sempre a reagir à maneira... Estar sempre a fazer para agradar. E acho que não é esse o caminho. De qualquer forma, essa questão de ser diferente todos os dias tem a ver com a contingência de ser todos os dias um dia novo. Portanto, tu és diferente. Mas mudas substancialmente desde o início da peça até o fim a tua maneira de representar aquela personagem? Ai, não, sentes, isso não. Sentes que evolui... Acho que evolui muito. Não mudas conscientemente, não é? Ai, eu hoje vou... tu vais, à medida que vais fazendo, vais amadurecendo aquela personagem. Eu falo pessoalmente. Vais amadurecendo. O espetáculo vai amadurecendo todo ele. Ganha uma respiração diferente. E por isso surgem coisas novas, geralmente todos os dias. Não é um processo só racional, é um processo que tu vais vivendo no dia-a-dia. Mas quando se deixa a personagem, quando se deixa a peça, já se deixa com, novamente aplicando aqui o termo saudade, com a personagem completamente maturada, não se pensa assim, bem, isto agora é que estava no ponto certo, agora é que acaba. Não há alguma resignação em relação a isso? Acho que muitas vezes tu sentes que às vezes o ponto certo nem sequer aconteceu no dia da estreia, aconteceu uma semana depois, ou uma semana antes. E o que é o ponto certo? Depois Sim. perguntamos nós. Há uma busca constante por aquilo que é a perfeição de uma personagem e nunca se atinge? Eu acho que há uma busca constante pelo que é a verdade naquele momento, pelo que é o estar presente naquele momento. E acho que se atinge algumas vezes, mas como o presente... está sempre a ser atualizado, tu também estás sempre em atualização, percebes? Acho que é Sim. mais isso. E que a linha é tão fina e tudo isto é tão interessante, exatamente por isso. Porque as coisas estão constantemente a mudar e tu com elas. Mas sim, muitas vezes tu acabas um espetáculo e pensas que te apetecia fazer mais uns quantos. A Teresa Tavares, é melhor como a boazinha ou a mazinha da fita? Ah, eu não gosto nada dessa pergunta. E acho que somos isso tudo. Acho que somos isso tudo. Às vezes, por exemplo... Há atores que dizem que... E quando esteve aqui o Júlio César, há atores que dizem que, como vilões, se sentem mais completos porque há uma panóplia de emoções, sentimentos, de ações que podem ser feitas, enquanto que o bonzinho está muito formatado para algo muito específico, não sai muito dali. E como ator há esse trabalho de consolidação da personagem que, enquanto mal da fita... te faz tornar mais ator. Não sei se concordas com isto. Eu acho que isso é numa lógica, arrisco-me a dizer, da minha experiência, de certa forma mais televisiva, em que tu tens de repente um vilão. E, Sim. Porque é complexo, somos todos seres muito complexos. Se tu pensares nas personagens do Ibsen, que são todas mulheres extraordinárias, elas não são boazinhas nem mazinhas, são altamente complexas em qualquer situação. Tenta-se esbater esse rótulo. do bom da fita, do mal da fita, neste caso, na televisão que estamos aqui a falar, quer no resto da representação, tenta-se esbater um bocadinho esse clichê? Não, acho que não se esbate. Os atores é que querem que se esbata, porque é mais interessante. Okay. Sinceramente, acho que se mantém. E, eventualmente, eu percebo isso que tu estás a dizer, que ele diz da questão de... Mas a complexidade do que é uma pessoa, do que é uma personagem, portanto, que é o que tu... A pessoa é igualmente complexa, sendo melhor ou pior. Os conflitos que tu tens internamente, o que se está ali a jogar, é de igual interesse. O que acontece é que muitas vezes, especialmente na televisão, mais uma vez, um vilão dá-se uma carga muito maior, portanto o ator tem mais possibilidade de brincar mais. Sim. Mas se pensares nisso, isso seria reduzir uma grande parte da humanidade. Dizer que há uns são tão simples, não é assim, sabes? Sim. E aquele serial killer que durante a vida toda era tão simples e tão querido e ia comprar o pão todos os dias e toda a gente gostava dele. O Dexter. Olha o Dexter, percebes? No caso da televisão americana, por exemplo, que eles de facto fazem ótima televisão... Essa complexidade nas personagens. Tu já sentes uma diferença, não sentes, quando Sim. vês? A questão, por exemplo, de se matar os bonzinhos. Isto é uma coisa super simples. Mas que é uma coisa que é muito difícil, Sim. matar os bons da fita porque o público gosta deles. Hoje em dia, eu acho que houve uma série que fazia isso muito bem, como é que se chamava? O The Wire, que já tem para aí 10 anos, em que eles começaram a matar personagens muito carismáticas, não é só os bonzinhos, personagens muito carismáticas. Isso é muito importante, porque os bons também morrem e os carismáticos também. E eu acho que é importante que a televisão caminho nesse sentido, Sim. não sermos isto não é assim tão simples, não somos só bons ou maus. Ou seja, quando se inicia uma produção, não saber logo qual é que vai ser o final, porque os bonzinhos vencem sempre e os mauzinhos ficam sempre... Ou arriscar Sim. diferentes finais, Sim. mesmo que saiba, e eu percebo perfeitamente que saiba, e mesmo que haja evidentemente como personagens, precisas de um vilão forte, precisas, enfim, de um protagonista luminoso, eu percebo isso tudo e acho que isso evidentemente é assim por algum motivo, mas ousarmos todos percebemos, mas pôr em prática esta questão de que o ser humano é muito mais complexo do que só uma coisa ou outra. Sim. Porque acho que isso enriquece, lá está, falaste logo do Dexter. O que tem graça é ele depois ser tão querido com o filho, não é? Sim, depois mata pessoas. Isso é que é Sim. bom, porque se tu tivesses a vê-lo com o filho, já com aquele olhar com que ele mata pessoas, não tinha tanto interesse. O que é interessante é isso, ele tão querido com o filho, com aquela mulher loura que era tão querida. E depois a mulher é morta. Sim. É esse permanente conflito. E de repente tu dás por ti a defender o Dexter. Não, e depois pensas, não, ele mata pessoas todos os dias. É um justiceiro, é certo, mas mata pessoas, friamente. O que é interessante, eu acho, é nisto de ser ator, ou se calhar ser outra coisa qualquer, mas eu sou atriz, por isso falo disso, é olhar para a humanidade, olhar para nós próprios e perceber isso, que isto não é só preto ou branco. E nessa faceta de atriz, o que é que muda na produção do cinema para aquilo que é o teatro e a televisão? Há muitas diferenças que se possam registar? Há diferenças, tem a ver sobretudo com o facto do cinema ser uma história fechada e na televisão na maior parte das vezes não ser, Sim. embora também haja histórias fechadas. Tem a ver com o tempo que tu tens para fazer as cenas, tem a ver com a maneira como tu filmas. No cinema filmas com uma câmera, na televisão filmas com três ou quatro. Tem a ver com uma série de coisas. E este filme, Collider, nomeado para um Emmy digital, razões do sucesso? Olha, eu acho que tem a ver exatamente com a aposta do produtor, que também escreveu o argumento do filme. Falávamos há bocadinho das novas tecnologias, Sim. o facto de porque ele criou uma banda desenhada, aquelas personagens já existiam em BD, as pessoas reagiram bem a essa história das personagens. Eu creio que já havia, quando o filme estreou, não creio, tenho a certeza, já havia um jogo online e tudo mais. Portanto, já havia toda uma empatia por aquelas personagens, que ele depois prolonga, levando as personagens para um filme com uma história que passa no cinema. Acho que talvez isso tenha sido um dos motivos que tenha chamado a atenção para o filme. Porque vai buscar uma série de mecanismos que hoje em dia nos permitem criar. Eu também vi uns pequenos episódios com uma das personagens, com um cientista na história, a contar a parte de ciência da história. As pessoas podem ir acompanhando tudo isso e depois tem um filme no final. Eu acho que isso talvez tenha sido uma das razões do sucesso. Foi também uma das formas para te também expores internacionalmente? Foi, acaba por ser, claro, porque é um filme em que estás a falar inglês o tempo todo. Sim. E eu sou uma das protagonistas. Mais uma vez, não estás propriamente a pensar nisso quando fazes o filme, mas evidentemente que o facto de estrear no London Film Festival e o facto de fazer uma carreira internacional dispõe a outros mercados, mas isso acontece mesmo com filmes que tu fazes com realizadores portugueses. O facto de fazerem uma carreira internacional ao nível dos festivais, alguns mesmo de serem lançados lá fora, acaba sempre por nos expor a esses mercados. Neste caso, eu acho que o facto de falar inglês se calhar torna isso mais evidente. Mas o ator português é bem visto lá fora? Eu acho que sim, quer dizer, não se, mais uma vez, não se pode generalizar. Sim. É a mesma coisa que... Mas do tato que tens tido lá fora, das experiências que tens tido, os atores portugueses, e neste caso entre aspas, são levados a sério? Ah, com certeza. As pessoas são levadas a sério por si próprias. Eu não creio... Não é uma questão de nacionalidade. Que quando alguém te leva a sério seja por uma questão de nacionalidade. Aliás, eu lembro-me que, por exemplo, quando saiu o Collider, uma vez numa entrevista perguntam-me, ah, mas porquê é que... Ah, como é que era... Mas porquê é que ela não fala português, fala inglês, se isto é uma coprodução com Portugal? É menos portuguesa? E ninguém, quando ouve a Penélope Cruz a falar inglês, acha que ela é menos espanhola. Ou Javier Bardem. Eles são importantíssimos para que o cinema espanhol... Eles e todos os atores espanhóis que trabalham, atenção, mas estou a dar um exemplo. Acho que não tem a ver com a tua nacionalidade. Tem a ver com uma série de circunstâncias que se espera que sejam felizes e que te deem oportunidades boas. Para tu poderes ser visto e fazer o teu trabalho, e depois não me parece que haja mais ou menos respeito por tu seres português, antes pelo contrário. Pessoas estão abertas ao que tu tens para lhes dar. Não acho nada que haja essa carga. Acho que sim, que se leva a sério os atores pelo que eles são, mais do que pela sua proveniência. Mas é uma das tuas apostas esse salto a nível internacional, para sentires também mais realizada enquanto atriz? O que eu acho que esta coisa de apostar é sempre só realmente no póquer. E mesmo aí é um grande risco. Gostas muito de dar passinhos de bebê? Não é isso. Gosto imenso de dar saltos gigantes quando me são proporcionados, atenção. Mas com bases. Acho que é super importante ter ofertas diversificadas. E para mim tem sido muito interessante. Já não é o primeiro filme que eu faço em inglês. E tenho tido ótimas experiências. Deixa ver, é isso. Não tem a ver com passinhos de bebê nem nada disso, tem a ver com acho que cada vez mais cada vez mais, como sempre, tu não, o teu trabalho, porque tu és português, porque tu és espanhol, não tem de ficar só fechado no teu país. É importante que estejas aberto a novas experiências. Só não faço demasiados planos, porque acho que isso não ajuda em sítio nenhum, mas que também não faço demasiados planos para Portugal. Acho que é importante teres essa capacidade de sentir o terreno no momento e de ir atrás do que as coisas te dão. E como é que se gera na vida real a insegurança de ser ator? Olha, não sei. Dá muitos nervos. Às vezes, sinceramente. É um bocado isso, vem com o pacote. Vem a parte boa de representar, mas... Vem a parte da insegurança. Provavelmente já há qualquer coisa em mim que está preparada para isso. Que se preparou para isso ao escolher esta profissão. Sim. Percebes? Uma espécie de antivírus. Não sei, mas é uma grande insegurança e às vezes, evidentemente, que dá cabo dos nervos. Coloca-se muitas vezes o lado familiar, o lado de casal, de namorados, de maridos, de família em si, de constituição de família. Coloca-se tudo isso de lado em prol de uma paixão? Pela arte, neste caso. A questão... Isso é muito curioso, faz sentido a tua pergunta. É que quando isto é a tua vida, não se trata propriamente de colocar nada de lado. É tão evidente que isto é a tua vida, que é esta energia que te move. Portanto, tu não sentes propriamente que estejas a colocar coisas de lado. Mas a mulher, Teresa Tavares, um dia, digamos, no futuro, não estou aqui a especular, mas um dia na composição de família, em tudo isso, não colocará os pratos na balança e não se sentirá mais completa com esse lado familiar em prol da representação? Não há aí algum chamamento mais familiar, diria assim? O lado mais mulher não fica um bocadinho para trás por seres atriz? Não sei se me estou a fazer entender. Sim, percebo. Não sinto isso, até porque sinto que... mas isto é uma visão muito pessoal e acho que dependerá, evidentemente, muito de cada um. Não sinto isso porque sinto que a minha vida familiar e as minhas amizades e as minhas relações e tudo mais, como fazem parte da minha vida, contemplam o meu trabalho, que é uma parte fundamental da minha vida. Portanto, tudo isto tem um ritmo próprio. Não, é um bocadinho, gostas mais da mãe ou do pai? Sim. Mesmo que eles vivam em casas diferentes, que por acaso não é o meu caso, mas podia ser, gostas dos dois e ainda bem, e vives com os dois e com os avós também, e com os irmãos e com os cães e com os gatos. E é isso que eu acho. As coisas depois surgem na tua vida dentro destas condições. Porquê é que te atrapalhas tanto com dias, datas, horas? Não sei. Porquê? Porquê esse síndrome de agenda? Não sei, mas é um síndrome de agenda, acho eu. É porque depois eu arranjei uma agenda. E mesmo assim não te entendes. Depois esqueço muito da agenda. Mas geralmente, não, quer dizer, por exemplo, eu nunca chego atrasada. Ou chego um bocadinho atrasada, mas é uma coisa muito... mas preciso sempre de confirmar no dia anterior, sabes? Sim. De mas não sei porquê. Não sei porquê. Tenho isso, tenho. Mas foi algo que desenvolveste na vida adulta ou era já algo que tinhas quando eras mais nova? Esqueciste dos testes? Chegavas à escola... Pronto, teste português, ok. Não, eu por acaso essas coisas não me esquecia. Não me... O que acontece é, provavelmente, como eu tenho esta coisa, eu acho que é aquilo que dizes, o síndrome da falta da agenda. Porque eu tenho agenda, mas depois escrevo umas coisas na agenda, outras no telemóvel, outras... E o que eu acabo por seguir é a ordem mental que eu faço. O que quando tu andas na escola e se trata de testes e de mais duas ou três coisas, de uma aula de dança e de mais não sei o quê, agora quando começam a ser muitas coisas, é natural que haja uma ou outra que tu fiques na dúvida. Então eu vou lá confirmar. O que eu tenho desde sempre, e que toda a gente que me conhece já sabe, eu perco-me sempre, quase sempre, a chegar aos sítios. Não há GPS que te salve. Não. Até porque eu tento chegar lá sem GPS, porque acho que isso é um exercício importante. Geralmente, eu já estou tão habituada a isso que eu saio sempre com o tempo necessário. Ok, vou-me perder, vou tirar 30 minutos, vou-me perder. Sim, e ao mesmo tempo eu acho importante que nunca... E isso é uma coisa que eu tento fazer, porque há coisas que podes fazer na tua vida todos os dias. Eu tento não ir para casa todos os dias pelo mesmo caminho. Às vezes tem de ser, quer dizer, também não há assim tantos. Porque acho que é um exercício importante. Não ir sempre pelo mesmo caminho para as coisas, para os sítios... Mas, de facto, há vários amigos que gozam comigo e dizem, pois, uma coisa é não ir pelo mesmo caminho, outra coisa é nunca conseguir exatamente lá chegar, se sempre mais ou menos por acaso. Mas, sim, isso acontece um bocado, não sei porquê. O que é ser atriz? É suspiro. É uma forma de expressão. É uma forma de expressão. Sim, é a minha vida. E quem é a Teresa Tavares? É uma miúda cheia de sorte estar aqui a falar contigo sobre coisas boas da sua vida e da tua vida e que está a aproveitar este dia maravilhoso de sol em Lisboa e que acredita sempre até ao fim e indefinidamente nos seus sonhos, porque isso é que faz a nossa vida. Pronto, é isto, mais uma edição das Conversas de Esquina. Teresa, muito obrigado pela tua companhia, pela tua presença aqui. Voltamos na próxima semana, beijinhos, abraços, tchau, tchau, bom fim de semana. Your city, you did it all and more, broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again. Oh, wanna do something right, but we could do something better. Ain't no time like tonight, and we ain't tryna save it for later. Stay out here living the life, yeah. Nobody cares who we are tomorrow, come on now. And I got that little something I like, the little something I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray, astray, yeah. Your love's a weapon, give your body some direction. That's my aim.